minha atenção não foi à toa, não. Ser finila a utopia, mas a guerra todo dia, dia a dia, não. E tracei a vida inteira, planos tão incríveis, trama a luz do sol. Apoiada em poesia e em tecnologia, agora a luz do sol. Pacato cidadão, pacato da civilização. Pacato cidadão. Dia a dia.